Ana, escuta dois que já te uniforme. Mirante uniforme, bom dia, prosseguir. Mirante uniforme, prosseguir, torre na escuta. Pedindo autorização de reporte do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, reporte ao término do reboque. Whisky Juliette uniforme. Sente-se. Whisky Gillette uniforme, reboque finalizado. Whisky Gillette uniforme, bom dia.